KFP Produções apresenta Ana Catarina, o novo hit do Brasil. Tô ligando pra ti, pra saber como é que você tá aí. Estou precisando te falar o que aconteceu. É coisa entre você e eu. Tudo bem, se você não quiser ouvir. Tudo bem, se você não quiser saber de mim. Depois de tudo que eu vou te falar, até a amizade pode acabar. É que da boca pra fora eu chutei o canto, e do coração pra dentro eu te amo tanto. Não sei se é amor ou é rancor. Sinto algo diferente em teu calor. É que da boca pra fora eu te odeio tanto, e do coração pra dentro eu te amo tanto. Não sei se é amor ou é rancor. Sinto algo diferente em teu calor. Do Arrocha. Tudo bem, se você não quiser ouvir. Tudo bem, se você não quiser saber de mim. Depois de tudo que eu vou te falar, até a amizade pode acabar. É que da boca pra fora eu te odeio tanto, e do coração pra dentro eu te amo tanto. Não sei se amor. Sinto algo diferente em teu calor. É que da boca pra fora eu te odeio tanto, e do coração pra dentro eu te amo tanto. Não sei se é amor ou é rancor. Sinto algo diferente em teu calor. É que da boca pra fora eu te odeio tanto, do coração pra dentro eu te amo tanto. Não sei se amor ou é rancor. Sinto algo diferente em teu calor.